Alô, alô, ativo ouvinte. Você aí que está ligado na minha, na sua, na nossa rádio Atividade. E pra você que vai viajar, o tempo é bom, sujeito a amores impossíveis no final do mês. Dia após dia, durante semanas, fiquei esperando pra te ver. Há mais de um mês que eu espero uma chance de me encontrar com você. Seu cabelo eletrizado, shack, shack, shack, shack. Sua boca de mel. Mel. Não sei se veio da terra ou se desceu do céu. Quero passar um weekend com você. Eu só quero passar um weekend com você. Estar de pé, estar de fora, estar de luz. Um weekend com você. Estar de pé, estar de fora, estar de luz. Primeiro passa um cavalo, depois eu vi dois bois. Um ônibus acendeu o farol. Eu liguei o rádio, ela abriu a blusa, ela me deu um beijo. Parei pra esticar. Amor, ele não deixa o dedo. Xixi, café, xicrete. Xixi, café, xicrete. Quero passar um weekend com você. Eu também. Um weekend com você. Eu só quero passar um weekend com você. Está de pé, está de fora. Patrulha rodoviária a 500 metros. Patrulha rodoviária a 200 metros. Desliguei o rádio, lá vi o vidro escureceu. O guarda mandou parar. Que chato! Blitz, tô comendo! Ué, só temos instrumentos? Ei, rapaz, o que você faz? Fuck.